Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Qual é o nome da aparelhagem aí, hein? Rubi. O nome do DJ. Tuba. Bora daqui. É o nosso lendário. Esse é o Rubi. Rubi. É festa. É. Lendário Rubi. É. Lendário Rubi. Só quem tá feliz já viajou, levanta a mãozinha pra cima aí, bora viajar! One, two, one, two three, já! Som do midback do lendário! E a torcida do Flamengo tá feliz da vida hoje! Meu amigo Márcio, flamenguista, aquele abraço a você, Márcio, valeu! Fernandinha. Valeu, Fernandinha. Abraço forte do Tubarão. Equipe Churubi, tem que dar valor. Bora, Léo, como é que é? Nosso amigo Valmir, também a Josi, o Valdemir, lá da cidade de Nova Seis, com a gente. Um abraço aqui do Turma. Rafael e a Fernando, seu amor. Abraço forte do Tubarão. Valeu! Show! É muita onda! Nosso amigo Gordinho de Samba Terra também! Aquele abraço! Olha as meninas da Metrópole! Te contar. Já já vi a agarradinha na Via Show. Nosso parceiro Marconte, aí do Justiceiro, grande abraço, hein? Tubarão, autoridade absoluta quando o assunto é saudade verdadeira. Simplesmente inconfundível. Essa é a hora de você pegar a sua madame pro salão e dançar no lendário Rubi. Rubi, Rubi. Um toque, um desejo, sol sempre vivo. Por esperteza, ela fala ao meu ouvido. Posso sentir seu toque macio. Daimerson, o negão do Crediário. Mas já cansei. Ontem mais que hoje, te quis com paixão.

que passa me prende mais. Junto a ti foi que eu finalmente encontrei a paz. É a saudade do lendário! Por isso eu quero dizer que nada mudou pra mim, que só a seu lado eu sou feliz. Eu não posso viver sem você. Por isso eu quero dizer que nada mudou pra mim, que só a seu lado eu sou feliz. Eu não posso viver sem você. Soldado Evaldo, obrigado meu irmão. Natasha, sem você, minha vida perdeu a razão de ser. Já tentei outro amor, mas eu não posso te esquecer. Por isso eu quero dizer que nada mudou. E a Monique falou: Tubarão, hoje tem eu e Jairinho. Eu sou feliz. E já tá encomendado Jairinhozinho. Por isso eu quero dizer que nada. Bora recordar! É o nosso lendário Tubarão Detona! Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Saudade. Te procuro sem te ver e só escuto. E o Didi falou: agora eu tomo uma. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro. E a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor. Olha quem tá com a gente, Gerson Tirê, grande cantor Gerson Tirê. Abraço a você, viu? DJ Xande Mix, beijo no coração, pode crer. Que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Atenção, cachorro, cadê você? Cadê você? Xande Mix quer beber aqui do lado. Bora, cachorro! Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Só ficou entre os meus braços, desamor. Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Cadê você? Se recordar. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Esse é o DJ Tubarão. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou. Talvez nos vejamos depois. Rubi. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. E a gente vai dando uma descascada no lendário. Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos. E aí? E prometem amor. Sábado em vigia. Nosso Rubi. A parte para mim é a vida, enfim. Ninguém. Adeus, garçom, não chega. Aqui na frente do lendário. E amar. Nosso DJ Xande Mício, Gesso quer beber. Te peço, velha guarda, Gesso de rei. Me deixes mais. Se me deixares, sou capaz. Sou capaz de morrer. Etuba! Ai, Lilian, para mim és o mundo. Um amor tão profundo. Ninguém jamais te dará. Dá-lhe, tubarão. Olha só daqui. Vendo ausente de quem amo loucamente. Dentro de mim pelo seu nome vou gritando. Em outros braços sei que agora se encontra. Amando falsamente outro me pensando. Outro amor também surgiu. Tive esperança de poder me esquecer. Não consegui porque eu sei que é meu destino viver outra pensando em você. É saudade do lendário. Amar alguém que é de alguém, eu sei que é contra a lei de Deus. Não voltarei jamais, eu sei, aos braços seus. Fabiola no lendário. As minhas noites de lembranças eu transporto. Seu corpo em chamas para se apagar ao meu. E a minha boca com meus beijos sei que busca. Sonhando tanto com meu corpo que foi seu. Foi tão bonito nosso amor, amor eu sei. Mas sei também que nunca mais irá voltar. Outro carinho, outro amor igual não tive. Assim pensando, também está. Bora me achou, bora recordar. Amar alguém que é de alguém, eu sei que é contra a lei de Deus. Não voltarei jamais, eu sei, aos braços seus. Amei demais, também me amou. Você foi tudo em meu viver. Destino transformou tudo em sofrer. Bora mais uma! Dá-lhe, meu lendário! Muita gente gosta dessa música. É doido. Eu fiz de tudo. Marcos da Tatuagem. Para não. Obrigado, meu irmão. Te perder. É a saudade. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi do Ricardão, Cris. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal lembrar sozinho. Atenção, garçom, tem algum garçom trabalhando ainda? Alô, garçom, traz dois baldes de cerveja e um baixinho da borracharia, urgente. Dois baldes de cerveja. Pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Chora, cor! DJ Tubarão, minha autarquia, coloque aquela música lá do fundo do baú, aquela que eu me lembro do chifre amuado que eu peguei. Olha aí, Tuba, um abraço do nosso grande parceiro, baixinho da borracharia, ele é a Laura, curtindo o show do lendário. Meus dias felizes chegaram ao fim. Também a Fabiola, marcando presença hoje no Rubi. E aí, Fabiola? Que sonhei, quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. E aí, já sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Dá-lhe, Tubarão! Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Ei, Tubarão, detona no lendário aquela que faz lembrar do meu ex. Tá aí. Aí, Sheila. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Dá uma raiva de mim. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim e já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. Bora, Monique! Todo final de semana é a mesma coisa. A mamãe não sai desse lendário. Tá chegando o Jairinho. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor. Você zombava de mim sem querer me escutar. A Sheila no salão. Às vezes até me humilhar. Até que vocês combinam. Só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim. Já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você. Sheila, quando alguém te perguntar, responde assim. Se alguém te perguntar sobre o nosso amor, faça como sempre você faz comigo. Fingindo, enganando, mentindo, diga que vai tudo bem. Fingindo, enganando. qualquer dia desses. Poxa, Dodô! Já não podemos dialogar. Não sei o que será o nosso amor. Meu irmão, pelo amor de Deus! É a Sheila e a Fabíola! For podre que se quebre. Qualquer dia destes eu vou embora. Já não suporto mais tanto sofrimento. Eu sinto me pouco e sem motivo. Está me deixando louco e muito triste. O nosso lendário não viajou. Cheiro só na manhã. Se você meu bem prestar atenção, verá que às vezes não há no mundo ninguém, só eu e você. Gerson de Rei. Bora, Gerson. Ei, coroa, para com a tua frescura, que tu tá no lendário. Olha a novinha aí de touca. Nosso amigo Marconde Fala Tubarão, sábado tem um passeio pra vigia e ele tá vendendo cartela só R$40, é verdade. Olha essa saudade aí! Sei que mais nada represento. E o Dodô tá vendendo cartela 35. Tu faz que eu vi. Toma-te. Alegre ou triste, vai dizer. Rubi. Mesmo que você me mande embora, eu me sinto. Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor. Que foi que houve pra você mudar assim? não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém serei. Meu coração eu dei só a você, meu amor. É o nosso lendário Rubinho. Se um dia for morrer, melhor morrer de amor, pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Olha aí, Duma, um abraço a Josi. Alô, Josi, seja bem-vinda ao nosso lendário. Também o nosso grande parceiro Marcondes, os Justiceiros, já confirmando presença. Sabadão no Cine da Vigia, baixinho da borracharia, Laura e as Poderosas. Só me resta então dizer adeus e confessar: não sou ninguém. Dá-lhe, Tubarão! Bora mais no fundo! Saudade do lendário, meu irmão! Eu descobri amor em teu olhar, Rubi. Sou tão feliz que quero até gritar. Quero ao vento espalhar. Eu achei razão para viver. O nosso lendário Rubina viajou. Quando saímos lá do... Aquela descascada, né, Xande? No jardim, senti que o mundo fora feito para mim. Registrando a presença do cantor Gerson Chirré. Esse aí é considerado em todo o estado do Pará. Saudade lendário do Tubarão. A gente vai detonando. Olha isso aqui. Sei ou não sei? Sim. Sinto que viver não sei. Tuba! Parei no tempo, no momento, me perdi talvez. Ser não ser, eis a questão do meu viver. Pois ter somente esse corpo teu. De Tubarão! Sem ter tua mente é ter o mundo. Nosso parceiro Márcio da Unama com a gente. E o seu bebê é a Pamela. Obrigado, Alcajá. Valeu! Tanto amor assim não há. Ai! Então eu vi que me perdi. Ser ou não ser? Ser ou não ser? Timerson, o negão do crediário. Não, você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Pra eles nós somos heróis. não temos direito de errar. A gente tem que se entender. Ninguém pediu. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E temos que nos convencer. Que eu e você. Atenção, cachorro, malucão. Vamos de nós. Dá um chega aqui com a nossa amiga Monique, rapidinho. Alô, malucão. A marca e o ferrão. Nessa união que nunca mais pode acabar. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Todas as coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu pensamento. E no futebol! E até no futebol, se é o Mingo que ganha. Em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. Sequência do rei! A noite e o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. A noite e o silêncio do quarto quase me mata. São tantas lembranças felizes jogadas na cama. Abraço teu velho retrato, procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Procura esquecer, querida. E pelo amor de Deus, vem para os braços meus e eu te darei a minha vida. Eu vou te dar o amor maior e mais profundo, o amor maior de todos. Júnior CDP, vou me esquecer o seu antigo amor, é verdade. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar, pra muito mais amor te dar. É saudade no lendário, é via show, Tubarão detona. E quando meu amor de amor formos brincar, pra cada beijo teu, mil beijos vou te dar. Já chama a sequência pra Mônica. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Esse é o DJ Tubarão. Eu vou te dar o amor maior e mais profundo. Esse amor é maior. O amor maior. DJ Jarinho, Tubarão, Didi Boy, o nosso mestre DJ Gilmar. E aonde quer que eu retornando sempre, sempre as melhores pra você. Tem de te levar pra muito mais amor te dar. Bora uma sequência gostosa do lendário agora. Amor, estou só aqui na praia, neste sol que me acompanha e me queima, e me queima. Bora meu lendário, é o nosso Rubi. Bora! Horacinho! Quando salienta o sol aqui na praia, sinto teu corpo vibrar bem junto a mim e palpitar dos teus braços, dos teus seios, dos teus beijos. Olha mais um balde de cerveja aí, garçom. O cantor Gerson de Rei, DJ Xande Mix. Aqui do ladinho, hein, rapidinho. Bora, Jorge. Quando salienta o sol aqui na praia, Rubi. Juro que foi sem querer. Eu não